Nosso tema de hoje é Vencendo o Desânimo. Bem apropriado, né? Para começar a falar de desânimo, eu vou primeiro citar o que é ânimo, né? Aquela motivação que nós temos, aquela força que nós sentimos, a coragem que muitas vezes nós precisamos para realizar alguma coisa, a determinação. Isso é ânimo. Nós temos que ter ânimo para termos essas outras qualidades. O desânimo é o contrário, então, né? O desânimo é aquele estado de apatia. Nós, às vezes, nós nos encontramos, acredito que todos nós passamos por fases, né? Alguns mais demorados, outros menos. Mas eu citei o estado de apatia, baixa autoestima, falta de esperança. Então, às vezes nós olhamos o nosso horizonte e não conseguimos enxergar algo de positivo. Uma depressão que muitas vezes acaba culminando num suicídio, porque não temos força para seguir. Não encontramos motivo, muitas vezes, para continuar. E é uma doença da alma, manifestada pela mente, de uma forma muito sorrateira e que vai ganhando muita força dentro de nós. Então, porque a gente tem que ter muito cuidado com as tendências que nós manifestamos, porque estar alerta para saber o que nós precisamos, o que nós devemos fazer, que muitas vezes não é aquilo que eu estou no caminho. Mas a falta de ânimo, né, que se instala, ele me mostra muitas vezes uma visão sombria da realidade, negativa, pessimista. Eu não consigo perceber algo de bom, de positivo. Algumas pessoas têm mais dificuldade de ver coisas positivas. Eu sempre digo que as coisas são. Não são boas, não são más. Elas são. Quem dá a qualidade somos nós. Pelas nossas experiências, pelas nossas tendências, né? Pelo que nós estamos vivendo. Então nós determinamos bom ou ruim. Mas elas são. E o que nós temos que aprender com essas situações difíceis? Não é nem no nosso dia, é na nossa vida toda. Em tudo nós geramos expectativa. Quando nós somos pequenos e nós imaginamos como vai ser a nossa vida adulta, nós temos uma expectativa de como nós seremos ou de como nós nos comportaremos ou do que nós teremos. A questão material é muito forte. E aí tem a realidade. Então, entre expectativa e realidade, existe um choque de não realização ou de frustração. Como que nós administramos isso na nossa vida? São várias frustrações que todos nós passamos, várias. Mas se nós não nos preparamos para enfrentar elas, para ter essa noção mais forte de realidade do que de expectativa, nós afundamos. Não é nem sofrer. Nós vamos para essa linha de pessimismo e de desânimo. De uma forma muito forte dentro de nós. Na questão espiritual, existem três sentimentos, ou três enfermidades, a gente pode chamar, que abrem portas para obsessões. O meu desânimo. As outras são melancolia, aquele estado, né, de tristeza, e o terceiro, preguiça. A gente observa que nos três existe uma característica comum, que é não fazer. Nas três situações eu me coloco numa situação inativa. Por que que abre porta para a obsessão? Semelhantes atraem semelhantes. sintonias mentais, frequências em que nós nos situamos, e que não é que nós atraímos, nós simplesmente nos vinculamos. Nós então, aquela velha história de que quando alguma coisa não está boa, parece que vem outra por cima e as coisas começam a aumentar. Por que será que essas coisas acontecem? Nós estamos vibrando mentalmente no negativismo. Aconteceu uma coisa que eu considero ruim e eu fico focado naquilo. Muitas vezes não na solução, mas sim no problema. E aí a gente começa só a pensar coisas ruins e as coisas vão se sucedendo. Então nós temos que ter mecanismos de percepção para sair dessa situação. Porque o título é vencer o desânimo. E não só perceber o desânimo, nós temos que sair dele. Mas como que a gente sai? Já dei algumas dicas, né? A percepção é a primeira. Eu tenho uma tendência a ser negativo, a ser deprimido. Eu tenho que buscar formas de ver as coisas positivas. Não adianta muitas vezes a gente... Ah, eu não estou bom hoje, eu vou sair e vou fazer festa. Ah, quando acabou a festa, eu voltei para casa. E aí, a realidade volta toda e talvez com mais força. Ah, eu começo a olhar as redes sociais e vejo todo mundo lá numa boa, né, as fotos maravilhosas das pessoas que estão postando, alegres, felizes, enfim, diversas situações. E automaticamente eu comparo com a minha vida. Não é nem consciente isso, mas inconsciente. E eu sei da minha realidade, que é levantar, trabalhar, aquela realidade normal. Não é aquela realidade de festa. Isso às vezes pode me causar algum tipo de depressão. Mas se eu percebo que isso está me fazendo mal, elimino. Se eu não consigo entender a diferença, elimino. Conversar com pessoas que possam me orientar. Nós temos hoje a psicologia, que é considerada já uma ciência, que ela consegue muitas vezes olhar para dentro daquilo que nós estamos falando e ter noções do que está acontecendo conosco, que nós não percebemos. As pessoas, às vezes, dentro da nossa casa não percebem, porque o nosso convívio diário acaba maquiando isso. Então, conversar com pessoas que possam nos ajudar a sair dessa situação. E por último, o principal deles é a nossa oração. Por que a oração? Eu falei das obsessões. E o que a oração faz? Quando nós rezamos com o nosso coração, com o nosso sentimento, dentro daquela linha do que nós estamos fazendo, daquela conversa, nós estamos elevando essa nossa frequência, esse nosso, nossa capacidade mental, elevando para nos vincularmos a mentes elevadas, a mentes positivas. Então nós saímos um pouco daquele buraco, nós estamos dividindo, porque quando nós rezamos, nós fazemos o quê? Nós conversamos com Deus ou com o nosso santo ou com alguém que a gente considera que consegue nos ouvir, um familiar nosso. Nós não vamos pedir, faz para mim, mas nós vamos muitas vezes dividir aquela situação que nós estamos vivendo e nós nos sentimos mais leves. E funciona. Se nós ainda não fizemos isso, nós podemos fazer para testar. Funciona. Nós nos sentimos melhor. Eu falei na abertura de imaginarmos Jesus da forma como nós conhecemos Ele. E o poder que isso tem sobre nós é impressionante. O simples fato de pensar nele. Se semelhantes atraem semelhantes, quando nós buscamos eles, nós estamos nos elevando. Nós estamos vencendo esse nosso desânimo. Porque a vida é feita de desafios. Alguns podem dizer assim, não, a vida é dura, a vida é feita de muita dificuldade. Vamos chamar de desafio. O que é um desafio? É algo que tem perante mim e que eu posso, através daquele desafio, aprender muitas coisas. Muitas coisas em termos de capacidades que eu não sei que eu tenho, ou que ainda são muito pequenas, mas que eu posso aprimorar. Todos nós sabemos que no decorrer da nossa vida já passamos por muitas situações e ainda passaremos por muitas outras. De que forma que eu estou me preparando para enfrentar elas? Não adianta eu fazer de conta que elas não existam, ou que não vão existir, porque vão. Tem um fato que é muito comum, que é a morte. Todos nós passamos por processos de morte próximas de nós. E como é que nós reagimos a isso? Outro dia, falando com uma pessoa, ela me disse: a gente não falava sobre morte dentro de casa, por falta de coragem, talvez, ou falta de hábito. E aí, quando acontece, a gente é pego desprevenido. O que que se sucede com cada um de nós depois disso, ou com aquela pessoa que eu tenho uma intimidade tão grande, um carinho, uma afeição? Para onde que ela vai? O que acontece? Como é que eu fico, se é só eu que fico? Então é necessário a gente verbalizar, a gente conceituar várias questões, para não ser pego de surpresa e para que na primeira frustração, ou quando as coisas não acontecem como a gente espera, a gente se desanima. Muitas pessoas dizem, quando perdem um familiar: a vida não tem mais graça agora, a vida não tem mais sentido. Será? Será que é isso? Que é dessa forma que a gente precisa se posicionar? O que vai acontecer dali para frente? Quantas pessoas dependem de mim? Não só materialmente, mas emocionalmente. De mim não, de cada um de nós. Quantas? Então muitas vezes a gente pensa na nossa vida de uma forma muito egoísta: eu vou fazer da minha vida tal coisa. Mas tudo repercute ao nosso redor. E tem pessoas que precisam muito da nossa presença. Fácil ou difícil? Precisam. E se hoje está difícil, como é que vai ser amanhã? Amanhã pode ser muito melhor, muito bom. A gente só tem que acreditar nisso e fazer ficar bom. Porque tudo de hoje foi feito ontem, e tudo de amanhã eu já estou fazendo agora. Então, temos que vencer, né? E esse desânimo, ele está dentro de nós, não está fora. Então, se está dentro de nós, cabe a nós.